É um projeto que resulta de uma candidatura intermunicipal, daí estarem presentes connosco os concelhos de Cantanhede e de Mortágua. O projeto da tradição da Serra ao Mar surgiu no âmbito do aviso do Centro 2020, através de um aviso do 14-2020-12, um investimento na programação cultural em rede, eixo 7, que afirma a sustentabilidade dos territórios, sendo que cada candidatura tem ao seu dispor cerca de 300 mil euros. Envolvendo três municípios, resolvemos, entre três municípios, dar relevância a algo que a nós, a todos, nos diz muito, que é a identidade de um povo, as tradições. E a tradição da Serra ao Mar, como já perceberam, tradição é a base desta candidatura. Serra, temos em Oliveira do Hospital Serra, três serras, a Serra do Açor, Serra do Colcurinho, Serra da Estrela. Mar, porque entretanto Cantanhede também tem as suas águas magníficas, e Mortágua, que nos une, de fio a cabo, e que também tem serras. Já que somos de alguma forma distantes em termos geográficos, a diversidade cultural, a tradição de cada povo destes três municípios, certamente que é diversa. Quisemos dar relevância à tradição. O projeto Tradição da Serra ao Mar visa diminuir assimetrias e reforçar a coesão territorial, contribuindo simultaneamente para o incremento da imagem extrema da região nas suas semelhanças e particularidades.